Sabe Zaza 3600. Sabe 3600, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. O 1805, reautorizado, descida para nível de voo 050. Nível 050, 1805. Autorizado, Romeu Charles Rey. Foi Salvador, boa noite, tá 3600, final, baixar travada, visual. Boa noite, do 9504, funciona a identificação, chegada Mari, desça para nível 070. Chegada Mari, descendo para o 070, solicita a proa de Duna, no 9504. Do 9504, é o número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Será a chegada, qual é a posição do tráfego número 1? Está passando Mari. Boeing 738, tá bom. Está 9504, fazer voar, tá? Autorizado, ETAP, tá presente. ETAP, está 9504. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, saída pouca transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5430, coteja. Autorizado 350, Upper Whisk 58, decola da 10, curva à esquerda, Aracaju. 208, 4, 0, 9, 9, 4. Cotejamento correto, já para pushback sonamento. O 1805, desce para 2000 pés, ajuste na 095, livre ILS, reporte estabilizado. 2015, autorizado ILS, vai reportar estabilizado 1805. Pode voar direto Duna? Autorizado, direto Duna. Direto Duna, 1805. Santa 3600, solo 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pax 3. Alfa Kilo Pax 3, tá 3600. Delta 9504, desça para nível de voo 050. 050, tá 9504. Salvador está 9504, após o SNAP, após o SNAP está autorizado 2000 ILS. Após o SNAP está autorizado 2000, ajuste na 015, final ILS. Após o SNAP 2000, 015 autorizado ILS, está 9504. Gol 1805, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite. O gol 1805, meia milha de terra. Boa noite, 1805, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 7 nós, altímetro 10 no 5. Ajuste 1095, está autorizado por na pista 10, 30 é mais checado. Boa noite, 05. Salvador, boa noite. É o Trip 344 Mabel. 5344, essa é a identificação, desce para nível de voo 050, direto do Zona. Para o 050, direto? Direto do Zona. Oscar Hotel Kilo, aguarde. 5344, copia a instrução do controle. Afirmativo, descer 5000, na proa de Dunas. Afirmativo, 5000, Duna. Tango Oscar Hotel Kilo, sem identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Tango Oscar Hotel Kilo, voo direto Duna. Oi, 805, solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Livre à direita, via Alfa, Juliette Amaral nessa frequência, boa noite, 05. Comercial X-Ray, ciente, reporte para IP. Meltan 3152. Gente, aguarde cópia, Maceió. Fuca Aracaju. Estabilizado LF da 9504. Da 9504, torre 1895. 1895, torre da 9504, cara. Salvador, boa noite, está 9504, baixado, preto, Salvador. Boa noite, está 9504, livre pouso na 10, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso, está 9504. Está 3152, pronto para a cópia? localizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5411, coteja. Planejamento correto, chama para pushback, sonamento. Tá, virou toda a área, ao meu tio Alexei. Solo 05, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette, na sua escuta para o 9, tá? 359504. Sono 896, pronto para a cópia? Agora 080. Boa, nível 370 via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5423, coteja. Com o noite transmissão autorizado para a sua pessoa 370 via Upper Whisky 58, subida Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 108, transponder 5423. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para pushback sonamento. O meu tio Alex, chame tudo de 1895. 1895, meu tio Alex. Torre Salvador, bom dia, Papadão, meu tio Alex, suíte, espere. Charlie X-Ray, fora da rotatória. Fora da rotatória, Romeo Charlie X-Ray. Dois mil pés em dunas, o tripé 5344. Tripé 5344, repórter estabilizado. Estabilizado. Dois Salvador, RBS 6746, sua identificação, Mari 050. Na Mari, autoriza o WhatsApp, seu presente? Autorizado, direto WhatsApp. Papatango Oscar Hotel Kilo, desce para 2000 pés, permanece o ajuste na 015, Pedro LS, reposta estabilizada. 2000 pés, o reposta estabilizada, Utilizado trip 5344, visual com a 10. Trip 5344, chame Torres 1895. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite. É o trip 5344. Trip 5344, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Parei de baixar a checada. Gente. Romeo Charlie X-Ray, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Reportar a final de 3 milhas, Romeo Charlie X-Ray. Baixar travado, 5344. Gente, livre pouso na 10, vento 080 graus com 7 nós. Livre pouso. Final 3 da Romeo Charlie X-Ray, baixar e travado. Gente, 360 pela esquerda, reporte ingressando final no 7. Gente, só para confirmar, foi passado para o senhor que está com transporte de enfermo? Não foi informado não. Reduza na medida do possível, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Posição 3170, a sua unificação chega da Mari, desça para nível 050. Chega da Mari, desça para 050, chega no software. Charlie X-Ray, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. 7, vai chegar gravada, Romeo Charlie X-Ray. Solo Zuno 4, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5344. X-Ray, Solo Zuno 4, informa o Pat. Paciente autorizado backtrack, reporte livrando. Salvador, Astro Hotel 1, estabilizado localizador.